Equador, muito bom dia com a 207 da Azul. Azul com a 207, continua aproximação em redução, tem o tráfego da Gol agora ingressando para decolagem da 10. Sim, 4207 da Azul, externo. Sim. Chama o controle 120, deixa uma onda. Decolou o gol 1397. Papatango Fox, Papa Golf, tá em escuta para a cota. Autorizado então Salvador para aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte. Decolagem pista 17. O nível autorizado foi 380 via posição bridge, up azul 16, restante conforme a rota do plano de voo. Pista no 7, decola, curva à direita, perfil de subida da El, Leda. Perfil de subida da El, Leda. Após Leda, voo direto para a posição bridge. Controle em 120, decimal 8. A torre em 1 no 8, decimal 95. E o transponder 5017. Controle Salvador, Marinha 5043 com ala, está 13 milhas afastada pelo litoral, possibilidade de ingresso pelo circuito, no circuito pelo litoral, prosseguir pelo litoral para ingressar no circuito. Dentro, Papa Tango Fox, Papa Golf, só confirmando o nível 380, 380, alternativa é com fim, já teria o PB? Está livrando 12.500 para 500, pode confirmar o ajuste? 1-0-2-0. Prato 1-0-2-0. Em 1-1-8, decimal 9-5, boa viagem. Legal 1-0-2-0, autorizado a final e lente. 2-0-2-0, autorizado a final. Controle Salvador, muito bom dia, gol 983, passando 2.000 pés na saída da El. Gol 983, bom dia, contato radar, gol 340, saída da El. Possível então, ascensão sem restrições, nível 340, gol 1-9-3. Controle Salvador, o centro de está... Está livre restrições de altitude e velocidade. Vai descida para 2.000, confirmo lateralmente. Só a portadora, pessoal. Salvador, boa. Bom dia, Azul 4207, livra 1-0 na Foxtrot. 4207 Azul, bom dia, táxi autorizado Alfa, Juliet, pátio 1, portão 01. Alfa Juliet, pátio 1, portão 1, Azul 4207. Bom dia, está portando na posição 02, está puxando. 7140, teremos um inverno azul para estacionamento à sua direita, no portão 01. Após a conclusão, está autorizado pushback e acionamento, ok? Ok, senhor, agradeço. Após o azul, está autorizado 6140. Então, da carta, a 20 milhas de Salvador passar acima do 1-0. Está livre a restrição, confirme apenas se acertou o perfil da saída da El. Afirmativo, executamos no perfil aí da saída da EL. Saída da EL. Ok, graças. Livre táxi, chama na Papá, o Fox só pagou. Qual o problema? Sim. Maria 5043, chama agora a torre 1895. Torre 1895. Agora 5,5 milhas do oeste de Salvador, serviço de radar encerrado, chame Léo, 1201. Bom voo. 7. Já está no corredor Interlagos, vai te chamar na final da 17. Por favor, autorizado ingresso na 17, chama olhada e pronto. Uno 397, chame Recife, 1251. Recife, 1251, agora 397. Colagem autorizada da 1-7, Fox só falou, com vento 190 graus, 1-5-9. 8-9-5. 1-9-8-9-5, da 3-8-9-5. Nossa 738, acione a identificação, autorizada a chegada da Mari, desça para o nível 050. Até o 050 da Mari, vou no 738. Gono 983, chame Recife, 1251. 2 de Gono, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Apagou, Golf, Golf 42, controle 120 decimal 8. 201? 120 decimal 8. 208, Golf, bom dia, bom serviço. Bom dia, exatamente. Ô, oh, controle Salvador, muito bom dia, de Papatango Fox Papagolf, da Euleda. Papatango Fox Papagolf, contato radar 380, saída da Elda, presente, voa da Elda. Presente da Elgolf. Portão 9, autorizado, 6333 da Oxa, reporte para o táxi. Salvador, Marinha 5043 com ala na final da 17, visual com tráfego para pouso na 10. Gente, o senhor vai girar a base, então vai pousar diretamente no pátio militar, correto? Afirmativo. 6200. Dá presente para o autorizado Mari, então 3198. Sem interferir com este pouso no zero. Ok, eu creio que tenha sido o Ocean M1 no 40, porém a transição muito baixa, ok? Não consigo entender. Se foi, está ali, consigo o táxi da direita, via Índia, ponto de espera, ponto, 2895, altímetro no 020, agora 1020. Checar o equipamento com gentileza e me passar novamente os dados para a partida. Ok, pessoal, o Chanel é 6140, tem um contato com o 0, o ponto de espera vai chamar de 1210 aqui. Estamos com 129 agora, estamos com 3:40 de alterna natal. 129, 3:40 natal. Copiado, conforme, boa viagem. E direita no 219. Oi, Salvador, Chanel, via 140, no ponto de espera da 170. 140, autoriza avaliar e manter o notário. São 3896, táxi autorizado Alfa, reporte antes da táxi em Juliette, portão será o 06. Bom dia, voo no 05, centro da fila, plano 34 para Congonhas, 360. 360, Congonhas, confere, já temos aprovado, quilo confere, altímetro no 020 agora, 1020, portão 4, aguarde copo em 2 minutos, por gentileza. 1020, agora no 4, voo no 04. Qual é o Chanel 6333 para o táxi, 113 a bordo, com 4 horas de autonomia, alternando galeão. 1-3, 4 horas, galeão, táxi autorizado via pátio, última direita via Índia, ponto de espera, pista no 0, torre 1-8, decimal 6, correção, a torre 1-8, decimal 9, 5, altímetro no 020, 1020, boa viagem. Via pátio Índia, quando no ponto de espera, torre 18-9-5, o altímetro 1-0-2-0, muito grato, Chanel 6333, boa tarde, bom dia, aliás. 40, decolou 48, controle 1208. Salvador, bom dia, Xané 61, não 40. Xané 61, 40, contato radar 350, saída Puca. Na saída Puca, Xané 61, não 40. Papagolf, já cruza 175, povo, abrite. Chama o centro, 1251, 13325, coordene diretamente comigo. 251, altera centro. 13325, Papatango, foco, Papagolf. 3325, foco. Papa Romeu, Romeu Bravo, que identifica, chegada a Mari, desça até o 070. Nove meia após o Avianca, esquerda, Juliette, portão 62. Gol 1015, na escuta para quatro. Gabriel, como zero, tá? 1015, autorizado São Paulo, aeroporto de Congonhas, nível de voo 360, via posição bridge, upers luta 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, após decolagem manterá a reta até cruzar 2000 pés ou afastar-se 3 milhas. Então curva pela direita, perfil de subida da AEL, Leda, após Leda direto posição bridge, controle 120.8. A torre 1 no 8 decimal 95, transponder 5021. Ané 633. 0, conforme a rota do plano, brilha, presilo 1 no 6, já posso conformar minha rota. Decolada 10, mantenho o eixo de decolagem até 2 no pé ou 3 milhas. Já posso sobre a direita, na subida da EL, transição linda. Após linda, para o outro. Controle 101 na 2895, transponde 5021, no gol 1025. 5021, portão 4, chame pronto, gol no 05. Ativa pronto, 05. Só confio. O controle 1208, gol no 05. Bom dia, zona 260. Por gentileza, seria saída Recife? Luca, já uma transição. Ju, tá pronto pra quatro? Prossiga, 260. Salvador, Recife, nível autorizado. Nível de voo 390, 390. Via aerograma pelo I58, na cola pista 10. Curva esquerda, perfil de subida Puca, já no transição Caju. Vai iniciar a curva após 2 mil pés, a terceira milha, mantendo a proa da pista 10 na decolagem. Controle 120, decimal 8. Atua 1 no 8, decimal 9, 5. E o transponder 5032. 390 foi o nível autorizado para Recife, é por isso 58, a escola da 10 da primeira esquerda, Puca Caju. Mantenha o eixo até 2.000 ou 3.000 após iniciar. 208 é o controle, 1895 é a torre, 5032 é o transponder. Gol no 260. 5032, portão 8, chama pronto. 260. Gol no 015, na escuta? Na escuta, gol no 015. Frequência do controle é 120, decimal 80, ok? 108, obrigado. Colô 53, controle 20, decimal 8. Controle 208, Xané 6333, bom dia, obrigado. 3.000 sem restrição, ajuste 1.020. Para 3.000 sem restrição, 3.998. Bono 738, 2000 pés, do ajuste favorece no 020, reporte estabilizado. 2000, repetir estabilizado, Gol 1738. Controle Salvador, muito bom dia, Xanea 6333, cruzando 2000 pés, solicita voar direto, Leda da presente. Xanea 6333, contato radar, sua para o 360, autorizado Leda. Subindo ao 360, voando Leda, muito grato, Xanea 6333. Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, desce até o 050. 050, ó. Web 5728, desça para o 0620. 0620, 5728. SIS ao campo, Gol 1738. Gol 1738, completa final, Torre 11895. 1895, bom dia. Xanea 6140, chama Recife 1285, alternada no 2545. Quero repetir a sequência, por favor? 12685, alternado 12545. Ok, 2685, 2545, positivo. TAN 3198, 2000 pés, ajuste no 020, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, botar na estabilizada, TAN 3198. Através de Paris, direção de Interlagos, Vitor Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, mantenha a proa rotatória, aguardando transferência de comunicações. Estou Torre 118.95. Utilizaria a voa Bridge da presente, 6333. Mantenha a Leda. Certo. Quebec ingressa na final da 17. Romeu Bravo Oscar, 3000 pés, ajuste no 020. 3000 no 020, Oscar. Romeu Bravo Oscar, inicie redução para 1980 mais. Redução 1980, Oscar. Título de informação, Romeu Bravo Oscar, prossegue para a final da 17, a partir do externo, Romeu Bravo Oscar. Sim, será informada a torre. Oscar. Sete, três, oito, salva 58, direito no 219. Direito no 219, gol 1, 7, 3, 8, grato. Sim. Salvador. Bom dia, Gol no 738, Livrão, na sua escuta. Bom dia, Gol no 738, táxi autorizado à direita via Alfa. Juliette, parte 1 no portão 05. Via Alfa, Juliette, parte 1 no portão 05, Gol no 738, grato. Estabilizou? Negativo, estabilizou o curso localizador, está no momento a 3 milhas do externo. Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, boa. Web 5728, desça para 050. 050728. Sou Bravo Oscar 2000, ajuste 1020. 2020, Oscar. 06333, Recife, 251, 3325. Chaner 6333. Prossiga 6333, na sua escuta. 1251, 13325, Recife, Chaner 6333. 251, poderia confirmar a secundária? 13325. E a secundária é 3325, 6333, boa. Oi, Salvador, boa tarde. Eu tá 3198, estabilizado, localizador, claro, está passando externo no momento. Gente, 3198, um rádio na banda aí. Adão. 3198, pouso autorizado 1-0, vento 190 graus, 139. Gente, livre pouso, 010, tá, 3198. Afirmo, solo 1401, livre track, na Quebec. Chame torre, 118.95 para a coordenação da pista 97. 18.95, Oscar. Para Romeu, Romeu, para a Oscar. Para o... Portão de número 4, gol no 0, no 5, autorizado, pushback acionado, chama para o ataque. Web 5728, 2000 pés, o ajuste é 0020, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 0020, reporta na estabilidade 5728. Gente.